Bora mais uma. Música do meu parceiro Gabriel Diniz, Eterno GT. Mais ou menos assim, ó. Fico olhando o tempo, vendo as horas se passar. Quanto mais eu tento, saudade me dá. Me dói por dentro. Às vezes até parece que eu saio de mim, mas é meu pensamento que vai te buscar mais veloz que o vento. Ai, se teus olhos pudessem ver que na minha mente só dá você. Mas quando chega a noite, te chamo e choro, daria a vida inteira pra te ver. E assim meus dias vão, e essa saudade não passa, pra não morrer de paixão e o mundo não desabar. Zé Ovo CD, Alcione CDs, a moral, viu? Olha que eu fico olhando o tempo, vendo as horas se passar. Quanto mais eu tento, saudade me dá. Me dói por dentro. Às vezes até parece que eu saio de mim, mas é meu pensamento que vai te buscar mais veloz que o vento. Ai, se teus olhos pudessem ver e na minha mente só dá você. Mas quando chega a noite, te chamo e choro, daria a vida inteira pra te ver. E assim meus dias vão, e essa saudade não passa, pra não morrer de paixão e o mundo não desabar. Pantera Gravações, Sérgio Ribeiro Pernambucano, em nome da LA Entretenimento Ribeiro Produções, a máquina do sucesso, diretamente de São Paulo. Bora, Luciano, bora, Adriano!